Agora, 2:38, né, a grata satisfação de receber aqui nos nossos estudos o Marcos Ubirajara de Quadros. O Marcos é professor e instrutor do curso de gastronomia do SENAC aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, professor. Boa tarde. Grata satisfação recebê-lo aqui. Nós conversávamos agora, professor, a respeito do curso, desses cursos que o SENAC oferece, mais especificamente, né, sobre o curso de gastronomia, falando que o mercado se em franca expansão, em franco crescimento em todo o Brasil, em especial aqui em Foz do Iguaçu, embora ainda a procura pelo curso não seja da maneira com que o SENAC gostaria que fosse. Isso mesmo, Cristina. Nós temos turmas que são, a cada 800 horas, são lançadas ao mercado de trabalho e, infelizmente, a procura por este curso é um pouco pequena. Também temos a preocupação, porque é um curso integral, das 9 às 17 horas, onde o aluno sai qualificado para trabalhar dentro de todas as áreas de um restaurante ou de um hotel. Porém, também a procura é pequena e nos deixando aquém do que poder suprir a mão de obra necessária para o mercado de trabalho. Como você colocou, é crescente e aqui na cidade bastante nessa área. Porém, ainda as pessoas não descobriram um carisma ainda para essa profissão, né? Ela vem crescendo bastante na cidade, repetindo, mas seria melhor se a procura fosse maior. Nós temos 14 vagas por turma e, no momento, hoje, numa turma que está atualmente se formando agora, dia 13 de dezembro, 7 alunos. E daqui vai entrar. Evasão é grande, né? Evasão é grande. E da outra turma, que já se inicia na prática agora, dia 28, porque passaram por um mês de aula teórica em manipulação, higienização, primeiros socorros, brigadas de incêndio, né? Ética profissional também, postura, descem para aula prática apenas 6 alunos. Então, temos aí uma defasagem na primeira turma de 7 e na segunda de 8 alunos. Né? E é interessante, como nós, a gente conversava agora há pouco, professor, inclusive essa ideia de nós trazê-los, falar com o SENAC a respeito disso, foi atrás de uma conversa com Guilherme Wojtkowski, do CBN Foz Edição da Manhã, quando trouxe aqui ontem, né, a chefe da Agência do Trabalhador aqui de Foz do Iguaçu, falando a respeito do número de vagas e do número de procura por esses profissionais da área de gastronomia, quer seja garçom, chefe de cozinha, cozinheiro, a procura é muito grande. Então, hoje aqui em Foz do Iguaçu, registra assim, uma oferta maior que a procura por essas vagas, justamente por serem vagas que exigem bastante qualificação, exigem mão de obra qualificada. E o SENAC oferece isso e ainda assim a procura é pequena. Você estava me explicando o porquê disso. Isso. Né? Infelizmente, muitos dos que procuram o curso, talvez começando uma turma cheia e acabando desistindo ao longo do curso, é porque vem daquela informalidade que existia graças ao Paraguai, né, trabalhando de laranja ou de outro, e não se trabalhava sábados, domingos, feriados. Hoje não, né? Na nossa profissão, falo como chefe de cozinha, deixo muito bem claro para os alunos que nós trabalhamos para os outros se divertirem. Mas, mesmo assim, não deixando de ser satisfatório para quem tem o dom e o prazer de cozinhar, de ver o sorriso no rosto do cliente. E como você colocou, e como a diretora do Cine também colocou, hoje eu tenho um banco de particular ali comigo, de 72 vagas de trabalho, e não temos, não conseguimos suprir essa necessidade. Lógico que com isso aumenta-se a procura, algumas pessoas vêm de fora para tentar suprir essa necessidade, porém, o SENAC está aberto a qualificar pessoas aqui da cidade e para se lançarem no trabalho, né? Eu lembro que, voltando para um trabalho formal, registrado, existe 13º, férias, os abonos, existem um fundo de garantia por tempo de serviço. Eu acho que seria muito mais interessante as pessoas, para sair dessa informalidade, estar pensando assim e agarrar essas oportunidades, porque o nosso curso é um curso bem caro. Porém, é totalmente subsidiado e 100% gratuito. Então, As vagas estão abertas, né, para a formação profissional nessa área, assim como o garçom também, e sem custo nenhum para o aluno, né? Lógico que também tem a dificuldade de, por ser integral, e alguém tem que se manter ou manter essa pessoa no curso. Mas esse subsídio vem de onde, professor? O SENAC tem o programa SENAC de gratuidade, né? O SENAC é um órgão particular mantido pela FEComércio, que são associados os sindicatos patronais e que sustentam o SENAC, né, do sistema, né? Mas isso é oferecido gratuitamente, então é uma coisa que volta para o próprio pro aluno, né? Aquela coisa de relação custo-benefício é... Sim. E aí, com a crescente construção de novos hotéis em Foz do Iguaçu, novos restaurantes, podemos olhar a cidade que vem crescendo dia a dia, está ficando cada vez melhor. O aumento dessa oferta de trabalho para a área de gastronomia vai crescer muito com as proximidades da Copa do Mundo e Olimpíadas. Nós seremos, com certeza, um ponto de visita, né, de pessoas que vêm para a Copa do Mundo, mesmo porque um jogo só tem 90 minutos naquele dia, de um jogo para outro, 3, 4 dias. As pessoas virão passear, conhecer a cidade, e pessoas exigentes que querem uma mão de obra qualificada, um serviço bem prestado, né? E nós estamos aí para formar esse profissional. E até falando dessa procura, você me falava, professor, que justamente hoje, na hora do almoço, agora, há poucos instantes, sim, eu conversava também com dois empresários do ramo de restaurante aqui, justamente pedindo indicações, falando a respeito dessas vagas, né? Sim, nós trabalhamos com o restaurante escola, ele é aberto ao público de segunda a sábado, das 11h30 às 14h30. Onde os alunos são, entre aspas, posto à prova do que nós ensinamos a eles. E como é aberto ao público, o cliente vai procurar e ver o que estamos formando, né? Deixo bem claro para os alunos que não é o que eles estão fazendo, o alimento que eles estão preparando, dentro das normas, tudo que são ensinadas, mas a matéria-prima do SENAC são eles, os alunos. E nós temos um quadro lá, chamamos de uma cozinha aquário, porque ela é aberta com uma janela para os alunos estarem sendo vistos. E teve hoje 3 empresários em Foz, no restaurante aqui de Foz, procurando mão de obra, né? E de restaurantes importantes da cidade. Então, eu vejo também a preocupação desses empresários em estar melhor qualificando e levando um conhecimento maior para a sua equipe, né? E é interessante a gente citar, professor, que é justamente isso que o que os alunos aprendem, eles começam o curso e a prática já é quase que imediata ali, né? A gente já teve a oportunidade de acompanhar esses cursos, de frequentar o restaurante, que é excelente. Fica até a dica e o convite para o pessoal aqui de Foz do Iguaçu perguntar. Obrigado. Aqui. Parabéns, o restaurante é muito bom. Conversava, inclusive, com o Guilherme hoje pela manhã a respeito disso. Então, o aluno, ele já começa as aulas e começa a treinar ali já junto com o público, que pode depois até se tornar um cliente dele mesmo. Com certeza. Né? Como você já viu, você já conhece, é um ambiente onde existe todas as pressões de uma cozinha, de um restaurante, e eu falo, deixo bem claro, que é com essa pressão que se forma um bom profissional, né? Porque eles vão sair para o mercado de trabalho e a realidade tem que ser o mais próxima possível da escola. Como ambiente pedagógico, restaurante pedagógico, os mesmos erros que acontecem aqui fora, se acontece lá, e lá são corrigidos. Lá eles podem errar, para que quando saiam para o mercado de trabalho estejam aptos e não cometam essas mesmas falhas, formando assim um profissional mais qualificado, mais responsável com o seu ambiente de trabalho, com relação a custos também, né? Quebras, desperdícios, eles são bastante cobrados nisso, né? E graças a Deus, o retorno que temos dos alunos que estão no mercado de trabalho são só elogios, né? Porque temos uma equipe bem disciplinar que os ensina e os capacita de uma maneira que realmente tragam benefícios para o restaurante onde vão trabalhar, né? Então, mesmo com essa pouca procura, professor, os alunos que saem de lá, que saem formados já, que já saem com diploma, eles já saem, todos com emprego garantido, já saem encaminhados para o mercado de trabalho. Salvo aquele que tem algum problema ou se muda-se de cidade, a oferta de trabalho é para todos, né? Então, vou colocar aqui, 95% de todos os alunos formados até hoje estão no mercado de trabalho. Alguns como professores já, outros como gerentes de alimentos e bebidas, responsável por setor de compras voltados a alimentos e bebidas, né? Então, temos em todos os segmentos, né? Lógico que vai do feeling de cada aluno, se estar sempre, como havíamos conversado anteriormente, procurando uma especialização, uma capacitação melhor também. Para não ficar parado no tempo, porque, né? Porque senão vem outro e passa por cima, né? Então, sempre o instigamos para que eles estejam sempre procurando mais conhecimento, estudando boa literatura, tudo, para sempre estar atualizados, né? Agora, é importante a gente relembrar também, professor, que já que são profissionais altamente qualificados, mão de obra especializada, que esses profissionais precisam ser valorizados, principalmente no tocante ao salário. Com certeza. Eu acho que nossa cidade tem muito a oferecer aos turistas, né? E é um público que traz um montante financeiro para a cidade, remuneração, né, aos donos de hotéis e restaurantes, e que eles olhassem, sim, para a classe, né? E quando a pessoa é bem formada e tem uma qualificação, com mais carinho, para que o retorno é para eles mesmos, né? Como eu falei, baixando o custo, evitando desperdício, cuidando de uma boa assepsia da cozinha, né? Que eles já saem todos com essa formação e com essa preocupação. Lógico que quanto melhores remunerados, melhor trabalho e mais alegres, né? E o retorno, com certeza, lá na frente, para o dono do estabelecimento, é muito maior do que aquele simples funcionário que está por uma necessidade de autossustento, né? Então, vamos ressaltar aqui, professor, justamente isso, que para aquelas pessoas aí que estão procurando uma vaga no mercado de trabalho, de repente acho que não se identificam, mas pelo menos que vá conhecer a estrutura do SENAC, vá conhecer o restaurante escola, os instrutores. Eu sei que a equipe de vocês também é altamente qualificada, eu conheço alguns profissionais de lá já, começando pelo nosso mestre aqui, o professor Marcos, que vá conhecer para de repente tentar, não, acho que de repente é essa a minha praia, eu vou ser valorizado, e principalmente pelo fato de ser um curso gratuito, ser um curso subsidiado. Logicamente, ele vai ter que despender algum tempo, né? Mas com a certeza já de que tem uma vaga garantida no mercado de trabalho. Sim, com certeza. Apesar do aluno passar o tempo todo lá, né? São praticamente oito horas por dia, funciona como um mercado de trabalho. Uma hora de descanso todo dia, e recebe o uniforme, a alimentação durante o almoço, né? E todo o apoio psicológico e profissional de toda uma equipe que está à disposição para a formação desse profissional. E com isso, ficaríamos muito contentes, sim, com a visita de todo mundo, como você falou, conhecer essa estrutura, porque estamos aí para suprir essa necessidade do mercado de trabalho. Lógico que a mídia hoje, né, está em alta a profissão de cozinheiros, né? E digo, até com certo glamour, não é? Até com glamour. Alguns chefes também discordam de mim, mas eu falo que cozinheiro é igual o Ratatouille, o filme Ratatouille. Todos têm capacidade, basta procurar o seu dom, se é isso que você quer, abraçar com, né, bem apertadinho, e se qualificar e almejar uma das vagas que existem aí em abundância, né? E mesmo ali dentro da cozinha mesmo, alguns são especialistas em saladas, outros em massas, outros em carnes, né? Então, acho que cada um, como o senhor falou, dá para procurar o seu caminho ali e se especializar e fazer bem feito. Com certeza. Aprender. A nossa necessidade hoje maior aqui, além de cozinheiros, auxiliares de cozinha, chefes de cozinha, é na área de confeitaria, né? Nós temos uma defasagem muito grande nessa mão de obra. E dentro eles têm noção e têm aprendizado com o professor de confeitaria e panificação, o professor Adriano, né, que os instiga também e os provoca a seguirem nesse ramo, se for a vontade deles. Quando se forma um profissional apto a trabalhar em todos os segmentos dentro da cozinha, ele se forma chefe. Se não, um chefe de confeitaria, um chefe de panificação, um chefe de saladas, né, garmanger, ou o boucher, que é o açougue, né? Então, temos vagas. Hoje, por exemplo, como um desses empresários, ele precisa de 3 pessoas para trabalhar no açougue do restaurante. A carne já chega beneficiada, limpa, apenas porcionar e ir para a chapa, né? prancha, chapa, charbrolho, né? E restaurantes importantes da cidade, né? É, então, fica a dica. Então, não é por falta de vaga, vamos procurar, então, o Senac. Vamos só lembrar, então, professor, as pessoas tiverem interesse em fazer esse curso, agora as novas turmas iniciam quando? Como que a pessoa deve proceder? Para o curso profissionalizante de gastronomia ou de garçom, as vagas sempre estão no site. É tudo pelo site, né? Que é www.pr.senac.br. Aí no lado direito vai ter um íconezinho, chama-se PSG, Programa Senac de Gratuidade. Ali estão os cursos gratuitos. Também encontram-se todos os outros cursos que nós oferecemos, inclusive os cursos rápidos de 21 horas que nós temos à noite, de cozinhas específicas, como oriental, italiana, italiana clássica, massa, pizza, entre outras, né? Tanto de, não só na cozinha, mas como confeitaria, panificação e drinks também, né? Cursos rápidos de 7 dias. Mas lá consta todas as informações, como se colocar candidato a uma vaga. Nós temos muitas procuras, mas as pessoas, quando ficam sabendo que é integral, acabam desistindo, né? Por ter que procurar um sustento. Mas acredito que fazendo uma força, um esforço, saem lá qualificados e com trabalho garantido. Né? Nós queremos já até fazer um convite para você retornar aqui para falar desses eventos que vocês promovem lá. Nós tivemos a cozinha espanhola recentemente. Isso. Vamos falar a respeito até para o pessoal ficar conhecendo. Já fica o convite, aí a convocação para você retornar aqui. Então, Cristina, só lembrando, dia 11 agora, daqui duas terças-feiras, estaremos com um maître francês fazendo um colóquio de serviços. As pessoas interessadas do ramo de restaurante, do setor de salão, metria e garçom, estão todos convidados a fazer a inscrição via telefone 3521-6200, né? 3521-6200, para esse colóquio desse chefe, de maître francês, que estará aí dia 11 fazendo uma apresentação do serviço, de como funciona um bom serviço de salão, que é 50% do serviço, né? Manter, atender bem um cliente para que tudo funcione, em conjunto com a cozinha. Tá certo. Então, lembrando então, que essa entrevista com o professor Marcos Ubirajara de Quadro, instrutor do curso de gastronomia do Senac, vai estar disponível logo mais no cbnfos.com.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, parabéns por esse trabalho lá, e vamos torcer para que esse pessoal aqui valorize mais esse curso aí, e que os profissionais também valorizem, os profissionais do ramo aqui valorizem os alunos formados pelo Senac, professor. Eu agradeço em nome do Senac, em nome da equipe Senac, e pela levar essa informação muito importante aos nossos ouvintes, né, os ouvintes da rádio, porque é uma coisa ofertada, como você falou, gratuitamente, e que pode tirar muitas pessoas da informalidade, vindo ter um trabalho de carteira assinada e se qualificando e melhorando suas condições de vida, né? Nós agradecemos muito o apoio.